above that, below your sight level. 007 está autorizado nível 3600 para o Rio de Janeiro pela aerovia Upper West 50, previsto saída da EL, transição de NER com curva à direita após a decolagem. A pistem 1010, cabeceira deslocada 90 metros, frequência do controle Salvador 119 decimal 35, o transponder é 5502, azul 4007. Ente autorizado, Salvador, Rio de Janeiro, 360 conforme plano, aerovia Upper Whisky 50, saída da El, transição de NER, curva direita após a decolagem, 190, a pista 90 metros deslocada. O controle Salvador 1935 operando, transponder 5502, é o azul 4007. Afirmo. Obrigado.

Corona, boa noite. Tem identificação, montanha 340, Douro Azul 4007, gate 1, quanto pushback acionamento? Autorizado, push e acionamento. Sente, obrigado. comunicação, vigilante nível 340. Salvador, o azul 4007, 90, 90 a bordo, 3 horas 55 de autonomia, alterna Campinas para o táxi. Sim, está autorizado seu táxi, o Via Índia Alpha Charlie, até o ponto de espera da pista 10, azul 4007. Índia Alpha Charlie até o ponto de espera da 10, azul 4007. Azul 4007, está autorizado a decolagem, pistinho 10, cabeceira deslocada a 90 metros, o ajuste padrão 1013.2, e forma ainda pista molhada, escorregadia. Ciente da informação, autorizada a decolagem, 1013 o ajuste, o azul 4007. Afirmo, agora o vento é 200 graus, 12 nós, atento a isso também, ok? Ciente, o azul 4007. Brasília, 1-2-7, decimal 3, 1-10, 1-2-0. 007, decola de Salvador aos 39, já me controle, 19 decimal 35, azul 4007. Tenap 35, bom dia, 4007. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, azul 4007, cruzando 1500. Bom dia, azul 4007, contato na decolagem, sua 360, cedo da EL. 360 da EL. Bom dia, web 6700, aguarde o 340 para o Galeão. Guardando 6700. One to four to five. If I am one to six, five, seven, and five.